Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos à Tua presença neste momento. Ó Deus, no momento em que nós gravamos esta oração para este disco, para este trabalho musical, que visa o engrandecimento do Teu nome, já é quase madrugada. Um dia abre as portas para mais um dia. Estamos durante toda a madrugada dentro deste estúdio da Line Records, cantando canções que falam do Teu nome, tocando instrumentos que também falam do Teu nome, Senhor Jesus. E no iniciar deste dia, neste momento em que as pessoas se preparam para mais um dia de trabalho, de luta, de labor, nós queremos invocar o Teu nome daqui deste lugar, para que aonde quer que alguém venha ouvir este trabalho musical, venha lembrar-se de Ti, do Teu nome, e saber que no Teu nome nós encontramos forças, ó Deus, para vencermos até mesmo os problemas que por nós são considerados impossíveis de serem resolvidos. Eu me refiro não somente aos problemas materiais, mas eu me refiro aos problemas da alma, os problemas íntimos, com quem às vezes nós não temos ninguém para nos ouvir ou para conversar. Ó Deus, seja rico ou pobre, seja senhor, senhora, jovem, criança, ó Deus, eu te peço de todo o meu coração, quem quer que venha a ouvir, a escutar esta oração, estas canções que são feitas para Ti e somente para Ti, que esta pessoa seja tocada pelo toque do Teu Espírito, que ela seja curada no corpo, na alma, que ela seja envolvido, não simplesmente, ó Deus, através de uma emoção da alma, do corpo, mas que haja um encontro em espírito e em verdade com o Deus que é espírito e verdade, com o Deus vivo, com o Deus que manifesta o Seu amor e o Seu poder em nossa vida. Ah, meu Deus, toca agora em todos os nossos ouvintes e faça nascer um novo coração, uma nova vida, uma nova esperança, e que o Teu poder se manifeste a partir de hoje, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pela certeza da Tua resposta, graças a Deus.